Criador do universo, inspiração dos meus versos, o Senhor de Davi. O Deus dos exércitos. Tenha fé num Deus que nunca falha. Quem te carregou nos braços é o Senhor das batalhas. É na sinceridade, eu sinto a verdade. Calibrada pra vencer, fortificando a lealdade. Coração se arrepende, mas da fé não desiste. Caminho não é fácil, o passado me agride. Me mostra uma razão pra pedir perdão. Esmaga a falsidade e ama de coração. Quem sempre me amou, obrigado meu Senhor, por me resgatar das águas do horror. Uma nova chance pra seguir, ir em frente, caminhar com a esperança. A vida é um presente, renovado a cada dia, com orgulho e com suor. Um propósito sobre a terra, sem querer ser o melhor. Uma passagem pra vitória, escrito na história. Capítulos, versículos, comprovando a sua glória. Engrandecemos o seu nome, é onde o vento se acaba. O horizonte estimula e a palavra se propaga. Tenha fé num Deus que está vivo. Batalhas é o seu fiel amigo, Criador do universo, inspiração dos meus versos, o Senhor de Davi, o Deus dos exércitos. Tenha fé num Deus que nunca falha. Quem te carregou nos braços é o Senhor das batalhas. Vai perder uma guerra e nunca perderá. O Deus dos exércitos sempre te guardará. Eu clamo o seu nome, meu Deus, me protege das garras do inimigo, que a raiva não se apegue. Fazendo a mudança dentro de mim, cultivando seu amor, o recomeço no fim. Levantar e agradecer pelo sonho de viver a perfeição da natureza, um lindo amanhecer. Uma mensagem de paz, as maravilhas do universo, construídas de presente, 7 dias de trabalho. E como o rei Davi, toma conta de mim, alivia o sofrimento, não me deixa desistir. Quero ser como criança, te amar mais e mais, se curvar e não cair, se equilibrar nos pedregais. Com a cabeça erguida, eu vivo essa magia, no Salmos 23, indicando uma saída. O livramento exaltar, o milagre e a conquista. Eu te agradeço, meu Senhor, por tocar na minha vida. Tenha fé num Deus que está vivo. O Senhor das batalhas é o seu fiel amigo, Criador do universo, inspiração dos meus versos, o Senhor de Davi, o Deus dos exércitos. Tenha fé num Deus que nunca falha. Quem te carregou nos braços é o Senhor das batalhas. Vai perder uma guerra e nunca perderá. O Deus dos exércitos sempre te guardará. Acredite nessa vida, tudo tem um propósito. Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo. Tudo faz parte do plano de Deus para te salvar. Em meio ao vale da sombra da morte, podes caminhar, mas ao deitar estarás em verdes pastos. A sombra do Onipotente criando seus passos. Mesmo que a morte tente ceifar a sua vida, onde habita o Espírito Santo, ela não domina. O bom pastor das ovelhas sempre cuidará. Chama elas pelo nome, nada a elas faltará. Sempre nos guia pelas veredas da justiça. Pelo amor do seu nome, muda a nossa vida. Muitas batalhas na jornada enfrentamos. Elas forjam nosso caráter, nós as superamos. Pois o Senhor leva a misericórdia e vem a bondade. Habitarei na casa do Altíssimo pela eternidade. Tenha fé num Deus que está vivo. O Senhor das batalhas é o seu fiel amigo, Criador do universo, inspiração dos meus versos, o Senhor de Davi. O